L7, Papatinho e o mestre Black Alien. Vambora, é. Motivo pra brindar a vida é o que não falta. Decepção nessa vida é o que não falta. Eu quero viver, viajar, ver o mar. Eu quero vencer, mas pra vencer tem que lutar. Eu tô lutando desde 994, mano. Só esse ano já se foi pra mais de 4, mano. Notícia ruim é o que não falta, põe na pauta, mano. Eu quero descansar na sombra ao som de flauta, mano. Andar na rua e viver a vida que eu sempre quis. Longe de falsidade, eu quero é ser feliz. Não me preocupar com o que não faz parte de mim. Viajar pra longe igual Daniel vai de Honda Beach. É, simplicidade é a chave, braço. O que relaxa não é dinheiro, muito menos maço. Valorize quem te ama, sentimento escasso. Minha vitória vem da conduta, nada é por acaso. Batida em rima, compromisso é o caso. Sim, fazer da vida se tá ruim eu passo. Tempo é dinheiro, e aqui no Rio de Janeiro passa rápido, então não me atraso. O sol já nasce clássico e com ele outro clássico. Não me diz que é gente boa, não te tiro, isso é o básico. Cagamos pra cara feia, dispensamos simpático. Nosso santo não bate, nem pensamos, é matemático. 7 vezes no chão, 8 vezes de pé. Trabalhei no balcão, 8 meses de pé. Agora tem muito mais, descanso nem sempre é paz. Ser foda dá mó trabalho, se eu não fizer ninguém faz. O bonde é bando, de acordo como eu ando. Onde eu durmo gravando e acordo comemorando. Vem cá meu filho, vem cá nora, vem cá neto. Black é jovem há mais tempo, tempo é brother. Só melhor o que o caneto, então respeita a rosa que vem do concreto. A respeito da prosa cheia de afeto e de papo reto. Lendo um papato quebra tudo e me diz qual vai ser. Tamo focado aqui no estúdio até o sol nascer. Motivo pra brindar a vida é o que não falta. Decepção nessa vida é o que não falta. Eu quero viver, viajar, ver o mar. Eu quero vencer, mas pra vencer tem que lutar. Certo pelo certo, como sempre fui. Eu lembro de quem se fui. Apenas 3 homens na vida eu tenho como herói. Família em primeiro lugar é o que me fui. Dito, bate o martelo e me dá o veredito. Inocente ou culpado pelo que acredito. Ouço mais um disparo, sirene e som de tiro. Mantendo a verdade sempre é o que eu prefiro. Artigo de grife, cabelinho na régua. Disposição de quem quer mudar o mundo e não nega. Mudança começa em nós, ou melhor em mim. Antes do verso que esse Leno entrega. Somos exatamente iguais, não gostamos de regras. Apostei tudo no amor, igual cassino em Vegas. Quando a luz acaba, acendem-se as velas. Quando a tinta acaba, ficam-se as telas. Motivo pra brindar a vida é o que não falta. Decepção nessa vida é o que não falta. Eu quero viver, viajar, ver o